pra doer. Da saudade. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você? Saudade, envolvendo você com as melhores músicas. Boteco da Saudade. Eu cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Você diz que me adora e assim me engana. Me enganou. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com este amor? Eu sei que você não. Saudade. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem é.